Positivo. Gente, eu não tenho comigo, vou questionar o app, só um minuto. Positivo. Paulo Salvador, me responde, azul 4299, gente da Juliette, pra Campinas, no 360. No 923, decolou ao 58, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 1935, 1923, bom dia. Salvador Olimpo 00, próximo para o taxi. Taxi aprovado, Olimpo, chame interseção para cruzamento. Chamará interseção para cruzamento, 00. Charlie Alpha Tango está fora do solo, Itapuã, 500 pés. Copiado, Charlie Alpha Tango, decolou 58. Eu não consegui até agora a frequência de lençóis, senhor. Chama agora o controle 11935. Eu informaria o controle para informá-lo, senhor. Graças, senhor. Bom dia. 3. Após 2 mil pés, autorizado. Direto a Borgona, 923. Patrulhou, 63, zona 1, tá atingindo 160 para continuar a descida, perdeu o contato com o trato. 63, zona 1, a identificação desse mantém o 040, chegada Bonf. 040, Bonf, 63, zona 1, com a informação Juliette, obrigado. No 7 aprovado, sem táxi. 7. Bravo. Alex Rey. Habito Juliette, vou local, confirmando o setor. Chame Recife 12685, Aldano 3365. Caixa prego 0151 no transponder, controle 1935. Dia, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Alfa Tango, você em condições visuais, 500 pés até o farol da barra. Vai pousar em Serra Juliette Bravo Delta, senhor, ele ponto do Mundo Plaza, ali na Pituba. É, chama visual com o local de pouso. Se puder informar para o Charlie Alfa Tango, após vai para Lençóis. Se puder informar o frequente de Lençóis. Entre Charlie Alfa Tango, informe final para pouso. Chama final para pouso, senhor. O senhor pode me confirmar a frequente de Lençóis, senhor? Vamos verificar junto ao centro aqui, aguarde. Graças, senhor. Três, já li as promoções? Positivo, 3663. Aqui na Prodileda, confirma. Não, foi aprovado o Dael após Leda, é, e depois eu, que estou na 3663. Ok, chame Recife agora. 251 Alterno 3325. Direção confirmada, frequência, senhor. 1251 Alterno 3325, tá 3663. 51 alternado? 13325. 3325, graças. Charlie Alfa Tango? Na escuta. A frequência da rádio Lençóis 131 decimal 75. 1, decimal 5. Decimal 75. 131, decimal 75. Muito grato, senhor. Tá visual com o local de pouso. Frequência livre. Deck, chame a rede pronto para decolagem pista ONU 0, limpo 00. Pela pista, back direct, nada para alinhamento, é isso? Afirma, senhor. Chame alinhado e pronto para decolagem pista no zero, limpos 00. Ok. Chamar alinhado. Solo Oceané 6225, pronto para pushback, acionamento está na posição 01. Gentileza, cheque o equipamento de rádio, transmissão vindo, clareza, Fortaleza 3, mais intensidade 1, senhor. Tem livre acionamento, chame táxi, Alfa Vitor Juliette. Agora 5/5, alta para o senhor. Trap da 5-3-1. Quem, please? Trap 5-2-1. 5-2-1, Vitória da Conquista, just 1 minute, copy. Just level 160, we request the quad formation, Julian. Okay, I understood the request for level 160, just 1 minute. You understood correct. Aprovado, via parte principal, Indy Alpha, ponto espera 2186, o ajuste no 095, voo na 435. Podia repetir o POB e autonomia, por favor? Ah, do bom, bom. Obrigado. 6225 da Oceané, portão 01, após o gol retaguarda, tá livre, chame táxi. Tá livre após o gol, chamará para o táxi, 6225. Salvador, gol 1-923, solicita voar, Sagaz. 21, I have in 5 pen the flight level 200. Your accept or request 160? I would request gently 160, sir. Okay. Salvador, bom dia, Papatango, Victor, Mike, Quebec. Prossiga, Victor, Mike, Quebec. Presidente Vicário Lorenzo, acionado 0161, através de Vera Cruz, mantendo no 1500 via corredores com 0 chupa bordo. Copiado, prossiga em condições visuais, 1500 pés, altímetro em Salvador, 1105 via corredores, informe Paripe, Victor, Mike, Quebec. Passará em Paripe, Quebec. Papá, Mike, grupo Mike, prossiga. 923, chame Recife 1251, corrigindo 1260, alternando 2545. Ok, Recife 1260, alternando 2545, gol 923, bom dia. Pronto, gol 1435. Gol 1435, ciente, mantenha a posição. 435. 0-0, confirme, pronto para decolagem? 30 segundos. Gente. 4. Confirme. Metriza no 1, nível LS, dispara 2 mil pés, altímetro 1-0-5, informe estabilizado no curso do localizador 1-0. 1-0-15, informará estabilizado, 63 no 9. Completely. Ticket 2-2-1, Vitória da Conquista, FAT level 160, direct runway 10, after departure, turn right, arbor departure, after you flight direct, controller 119.5, tower 118.6, squawk 5045. So you got the profile level 160 to Conquista, way depart runway 10, performance arbor departure. And then Vitória da Conquista has straight squall 5045 and departure at 119.35, trip 5221. Não, desça para 3000, 3000 como é que? 3000. 6-3-1, é autorizado. Stand 12. Solo, Ocean 6225, está pronto para táxi 39 a bordo, alterna Goiânia, autonomia 4 horas e 48. Usado ali em manter. Eu mantenho no zero, no 485. Autorizado táxi via Índia, quando esperar um zero, que negar no zero no 5, 1 no noite nesse momento. Índia, ponto de espera da 10, 118-6-6225. Oceania 6312, autorizado. Tan 3604, autorizado, puxa, pode pronto para o táxi. 3304, livre, puxa, back, chamada para o táxi. Papapapá, Mike Golf Mike, confirme o setor. É, da separação do setor 9. Papá, Mike Golf Mike. Pronto para a cópia? Aqui. Salvador, Olympus 00. Vou norte. 5 mil pés, litoral norte, 500 pés, correção, corredor forte, curva à esquerda após a decolagem, dando 7. Mar de Deus, velho. Você está decolando a cabeça de 17 com o Pronorte. 00? Na escuta, prossiga. Estacionado 5034, posição normal? No 9, decimal 35, aciona o 0114. 014, decimal 35. Dois a bordo, chame torre 118 decimal meio para iniciar táxi e decolagem. Mike Golf Mike. Solo Salvador, excelente manhã, tá? 3859, centro da informação Juliet, por gentileza, autorização Curitiba. 3859 Curitiba, número 2 para a cópia, aguarde autorização. Aguardando, senhor. O senhor teria saída prevista? Você falar direto para nós. Estabilizou a 63 ou 9. Na escuta, 63 ou 1, complete a aproximação e chame torre 1862. 863 ou 9. Olimpo 00, qual altitude que cruza? Está cruzando 5500. Agora sim, contato radar, cruzando 5500 pés. Saída da El, subou 240, Olimpo 00. Controle, solicita manter o 8000 por 5 minutos, depois atenção. Olimpo 00, sub e mantenha o 080 então, 080, saída da El. Ok, mantendo o 080, saída da El. Vitor Mike Quebec, no Través de Paris. Vitor Mike Quebec, positivo, prossiga visual e forma rotatória. Contará rotatória, Quebec. Táxi UTAN 3304 com 114, 4 horas e 45, alterna com fins. Chané 6311, autorizado pouso pista 10, vento 110 graus, 10 nós, que negar 10 no meio. 16, livre pouso na 10, 6319. Mike Mike de close 1-1, chame controle 119-35, tem um bom voo, até a volta, Mike. Mike, até a volta. É, confirmado o controle 8935. Confirmo 199 decimal 35. Ai, que... Controle Salvador, é o papapapá Mike Golf Mike, bom dia. Bom dia Mike Golf Mike, prossiga. Aqui amigo, é decolou da presente, destino a Mar de Deus, mantendo 500 pés. 500 pés direto de destino na minha escuta permanente, informe ligando o CTR, Salvador. Ai, que... 435. 435, prossiga. Subvetoração para evitar tráfego de menor performance, curva direita, proa 250, limite 20 milhas nessa curva. Direita 250, possível? Direita 250, isso. É, subindo ao 070. 250 subindo ao 070 com 1435. Muito bom dia, nível 360 Guarulhos, formação Juliette, posição 3, consideração de tráfego aéreo. Juliette 581, aguarde para a cópia, número 3 para a cópia. Aguardando a saída para nós? Arbor, Webjet 581. Qual o nome? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, obrigado. Nosso parotáxi é o Chanel 6312, POB 126, autonomia de 4 horas e 30, alterna Aracaju. 6215, autorizado alinhar e manter. Pistão no zero. Confirma para o 6225, alinhar e manter. Afirmo, 6225, alinhar e manter, pistão zero. 6225, alinhar e manter. Ocean Air 6311 no solo aos 14. Livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. 19, 6319. Nanit Zero, ready for copy. American 980, go ahead. American Line 980 to receive flight level 410. This is the runway 10, turn left after departure, Fuca departure, Aru transition. Salvador Country 119.35, Tower 118.6, Cox 5047. Zero traço. 26, graça, bom dia, senhor. Ono 435, resumo a navegação Prodireus. Prodireus com 435. Frequency 119.35, clock 5047. American Line 980, just confirm your airway. It's upper risk 58 and clock is 5047. Thank you. Took a departure to upper whiskey 58, clock 5047. American Line 980, red back, correct, report for startup. We'll call for startup, American 980. Para o posicionamento 6211, no Chanel no 4. Paulo, 6311, no livro. 304, guarde no ponto de espera do pistão no 0. Você mantém em posição, ponto de espera, até 3304. 319. Para posicionamento no 4629 no Janeiro. 3304. Afinal de 3 milhas, ano 7, Victor Mike Beck. Papa Tango, Victor, Alfa Victor Juliette, decolado ao 15, chame controle 19.35. Chamará o controle em 11935, Alfa Victor Juliette. Atenção para o 270. Ok. Livre 070. Do tráfego da sua companhia, sua retaguarda autorizado aciona pushback, reporte para um mototáxi. Sente o 629, após o tráfego da companhia autorizado, push, reportará para o táxi. Juliette, mantém um no meu pés em condições visuais, corredor cheio em fome e travesse fora da barra. Em condições visuais, corredor Shell, no meu pé, informa através do farol da barra, Alfa Victor Juliette. Leda, após voo Eudes, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5043. Gente, o Chanel 6213 mantém a ponte de espera, pista no zero. Vai manter. Não, peraí que eu vou ligar pra ele de novo. 320, sai da mão. 320 na MOMO, 6225. E o transporte 5043, é o TAN 3859, pátio 3 na remoto, para o pushback saneamento. 63 ou no antes da Juliette. Chané 6311, mantenha esperando a Juliette. Guardando, 3-1-1. Salvador Azul, 4299, pronto por estacionamento no gate 8. Tá ali, mantém, pista no zero. Ali, mantém, no zero, 63. Passou 42. Tá 3859, autorizado pushback acionamento. 20 pushback acionamento, tá 3859. Solo Salvador Azul 4299, pronto, puxa acionamento no gate 8. Back no solo. É o Papa Romeu Célio Alfa Franco. Prossiga. Serra de Deco da Delta pra Serra Bravo de Maio. Qual? Serra Delta? Serra de Deco Bravo Delta, é o ele ponto do mundo bravo. Serra Juliette Bravo Delta para Lençóis, prossiga. Pode ser que eu for para pegar dentro do litoral ou pode entrar no Paladão. Ok, prossiga. Confirmando equipamento, pessoas a bordo? Alfa, Serra, zero. Passa a moto. Prossiga em condições visuais, 500 pés, Charlie Alfa Tango. Estacionado algum código transponder? Positivo, senhor. 0170. Ok, copiado. 0170, em condições visuais, 500 pés, informe através de fora da base, seus estimados para o pouso. Positivo. Quando daqui a pouco confirmar o estimado de pouso, positivo? Ok, estou no aguardo. Ah, top. Salvador, agora sim, o Olimpo 00 solicita o 240. Olimpo 00, suba e mantenha o 240. Mantenha 240, grato. Controle, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, contato radar na decolagem. Submantenha o 380, perfil Arbor. Perfil da Arbor, sobe ao 380. 6612. Como é que vai estacionar para que se liga? Bom descanso. 581 para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 21, pista 10, após curva direita, saída Arbor, após Alefa, após voo Sagaz. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5054. Autorizado nível 360 Guarulhos, decola 10 com a direita após, saída é Árvore, depois voa Elefa, depois voa Sagaz, pelo Zulu 21 na Aerovia. 109-35 controle, 18.000 a torre, 5054 o transponder, 581. Projeto 581, contingimento correto, reforço para o PUSH. Câmara PUSH 5811. Para o táxi, o TAN 3859, nosso POB 136, autonomia 4 horas e 3, atendemos Campinas. Para o táxi, Oxanero 6211, 100 a bordo, 3h30, Guarulhos. Oxanero 6211, autorizado o táxi via Índia, por espera da pista 10, Kenegal 10 no meia, torre 18.6. Via Índia, para o ponto de espera do 10, com a 286, com 10 no meia, bom trabalho, 6211. Para o táxi, o TAN 3859, nosso POB 136, autonomia 4 horas e 13, alternamos Campinas. O Azul 4299 para o táxi, 121 a bordo, 4 horas e 15, Ribeirão Preto. 6312. Positivo, Oxiné, 6312. Zero, fiquei legal no 015, torre 18.6. Projeto táxi em Índia, ponto espera, 1862, obrigado, bom dia. Na escuta da torre? Piado, pouso em Lençóis 1400, feito plano de voo na sala IA Salvador? Normativo, senhor. Gente. Céu através do portão 62, eu reportava para prosseguir, o 4299. Alô, bom dia, total 9911. Está ciente da Juliette 300 Fortaleza para autorização? Total 9911, aguarde para a cópia. Guardando cópia, 9911. M2-1-1, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, quem negar no zero, no 5. A linha de decola da 1-0 com 1-0 no 5, 6-2-1-1. O solo havia reportado agora, 1-0 no mesmo. Papatango, Romeu Papatango está regressando para Salvador via corredores. Azul 4299, observe o Airbus da TAM passando à sua frente, após siga-o no ponto de espera, chame 2. Frequência 18 decimal 6, QNH 10 no 6. Gente, observando o TAM à frente, após a passagem do mesmo, segue no táxi, torre 18-6, ajustado 1016, o 4299 da Azul. 35221, stand 12, request push and start. 1-1-0 graus, 1-2 nós, Senegal 1-0 no 6. 1-0 no 6, inicia 1-0, 6-2, 1-1 graus. Prove to start up, report red 6. We are clear to push and start, we'll report for taxi part 221. Charlie Alfa Tango. Salvador, excelente manhã, Tio 3859, ponto de espera da 90, estamos prontos. TAM 3859, autorizado alinhar e manter pista no zero. Autorizado alinhar e manter pista no zero, para o TAM 3859. Romeu Índia, November Alfa, aguarde para a cota. Oito livre LS, desce para 2000 pés, altímetro 1016, informe estabilizado no localizador. Formar 88. O Romeu Papatão? Faça um cheque no seu equipamento transponder 0141 no posição normal. Vai fazer o cheque. Correção, gol 6211, decolado aos 25, chame controle 119, decimal 35. 1935, pode ver o trabalho, senhor. 9-1-1, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Ô, Papatango. Negativo. Após curva à esquerda, saída Momo, após Cogbu, após Froti. Controle 1-1-9, decimal 3-5, torre 1-1-8, decimal 6, transponder 5-0-5-3. 3-0-4. Controle Salvador, o Papatango Alfa Vitor Juliette passando para através do farol da Barra. Alfa Vitor Juliette, no meu pé. Frequência livre, 1-2-3-4-5. Gente, no meu pé, frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Controle, bom dia, 6211, hoje, né, Dael cruza 2400. 6211, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360. Cumprindo o perfil da Cogito. Após 2000, direto Leda. Direto Leda, 629, grato. 2-2, que negou no 0 no 6. Autorizado decolagem da pista no 0 para o TAM 3859. Olimpo 00. Ah, escuta, professor. Recife agora, 1251, alternando 3325. 3325, Salvador Ground 35221, we are go for taxi 68, so zone board 4 hours and alternate, Salvador. Azul 4299, ali mantém a pista 1-0. Ali mantém 1-0, 4299 da Azul.